dá-me o braço, anda daí. Vem porque eu quero cantar. Dá-me o braço, anda daí. Vem porque eu quero cantar. Cantar encostada a ti. Sentir cair raios de luar. Cantar encostada a ti. Até a noite acabar. Vê que esta rosa encarnada me faz mais apetitosa. Vê que esta rosa encarnada me faz mais apetitosa. Somos três da vida arada. Eu fui mais essa rosa. Sentir o prazer de passarmos lado a lado. Quero sentir o prazer de passarmos lado a lado. Ao lado dessa mulher com quem me tens enganado. Ao lado dessa mulher com quem me tens enganado. Depois bates para as hortas, adoro esta vida irada. Depois bates para as hortas, adoro esta vida irada. Beijar-te fora de portas, amar-te à hora calada. Beijar-te fora de portas, amar-te à porta fechada. Está a ouvir? Diga lá ao Sr. Fado. Não via tantos dias tinham dado Ave Maria na capelinha da aldeia. Não via há tantos dias tinham dado Ave Maria na capelinha da aldeia. Esperava por ele e não vinha, e como estava sozinha, fui acender a candeia. Esperava por ele e não vinha, e como estava sozinha, fui acender a candeia. Gemia o vento lá fora. Passa uma hora, outra hora, e ao romper da lua cheia, gemia o vento lá fora. Passa uma hora, outra hora, e ao romper da lua cheia, que vem meigo e doce, e fosse lá pelo que fosse, tinha mais luz a candeia. Ai, que vem meigo e doce, e fosse lá pelo que fosse, tinha mais luz a candeia. Mil juramentos, e nesses loucos momentos toda a minha alma se enleia. mil beijos, mil juramentos, e nesses loucos momentos toda a minha alma se alanha. Quis mostrar-me o amor seu, me jurou que era só meu. Pela luz daquela candeia quis mostrar-me o amor seu, me jurou que era só meu. Pela luz daquela candeia mas vinha tremer. Eu mesmo não sei dizer o que me veio à ideia, mas minha boca tremer. Eu mesmo não sei dizer o que me veio à ideia. Essa jura era tão falsa que se apagou na candeia. É que a verdade realça. E essa jura era tão falsa que se apagou. Na velha moraria é onde eu moro, qual joia sem valor em áureo cofre. Agora é lá que eu toco, canto e choro, como fadista chora, canta e sofre. Agora é lá que eu sofro, canto e choro, como fadista chora, canta e sofre. Embala-me à janela um sonho lindo, do fado suspirando à luz da lua, e as lágrimas que choro vão caindo quais pernas de mágoa sobre a lua. E as lágrimas que choro vão caindo quais pernas de mágoa sobre a lua. Que passa o sentimento português naquelas ruas tristes e bizarras, e sob as tuas pedras muita vez eu julgo ouvir trinar velhas guitarras. E sob as tuas pedras muita vez eu julgo ouvir trinar velhas guitarras. Na minha vida em calma de fadista eu sinto dentro da alma noite e dia vibrar alegremente a fé bailista de quem sabe sofrer na moraria. Vibrar alegremente a fé bairrista de quem sabe sofrer na moraria. E já cá estamos ouvintes, depois destes três temas, o último dos quais de Fernando Maurício na Mouraria. Agora temos de ficarmos com os últimos três desta edição do nosso Dialogue, Sr. Fado, que são os seguintes: Conta Errada, da Fadista Diamantina; Dizer Adeus, de Vasco Rafael; e Maria da Fé, com o Sino da Minha Aldeia. Estes são os últimos três temas que vamos ter a oportunidade de ouvir nesta edição do nosso Diga Lá, Sr. Fado. Aos ouvintes que ficaram na nossa companhia, um enormíssimo obrigado, e voltamos a encontrar-nos na próxima segunda-feira para mais uma edição deste nosso espaço radiofónico. Isto, claro, se tudo correr bem, que acreditamos nós e sentimos nós, haverá de correr.